andrecedesmoral.com.br. E abra a mala e solta o som e roda essa porra, menino. O véi chegou, papai. Mas isso é pior do piseiro. Chama na moda, tchau. Mas quando sai o meu salário, ela diz que tá com saudade. Vem para casado, vai fazer aquela fuleiragem. Aceita a mulher nova que só faz o véi sofrer. Aceita a mulher nova que só faz o véi sofrer. Só não fala pras amigas porque elas vão querer. Só não fala pras amigas porque elas vão querer. Tchau. As amigas me falam como é que é fuder contigo. Que ele vai com o pé. Deixa dar 2 quilos. Cabelo do Autoportas, tamo junto. Aras Praia de Aroeiras, JR Produção. Mas quando sai o meu salário, ela diz que tá com saudade. Vem para casado, vem fazer aquela fuleiragem. Aceita a mulher nova que só faz o véi sofrer. Aceita a mulher nova que só faz o véi sofrer. Só não fala pras amigas porque elas vão querer. Só não fala pras amigas porque elas vão querer. Chama na porta, papai. Mas o sucesso chega, papai. O moral de Ibicoara.